Ficheiro 23, página 134. O Gale também deve ter recebido alta do hospital esta manhã, porque o encontro numa das salas de pesquisa com o Beatty. Estão absortos, com as cabeças inclinadas sobre um desenho, medindo qualquer coisa. Há versões da mesma imagem espalhadas pela mesa e pelo chão. Nas paredes de cortiça e nos vários ecrãs de computador, vejo outros desenhos. Nas linhas apressadas de um deles, reconheço a armadilha de laço do Gale. O que é isto? Pergunto com uma voz rouca, desviando a atenção de ambos da folha de papel. Ah, Katniss, descobriste o nosso segredo, exclama o Beatty animado. O quê? Isto é um segredo? Sei que o Gale tem passado muito tempo aqui embaixo, a trabalhar com o Beatty, mas pensei que estivessem a brincar com arcos e flechas. Não propriamente, mas tenho-me sentido um pouco culpado por estar sempre a roubar-te o Gale, confessa o Beatty. Como passei a maior parte do tempo no 13, desorientada, preocupada, zangada, a ser transformada ou hospitalizada, não posso dizer que as ausências do Gale me incomodaram. As coisas entre nós também não têm estado propriamente harmoniosas. Mas deixo o Beatty pensar que me está a dever. Espero que tenha empregado bem o seu tempo. Vem ver, diz ele, chamando-me com a mão para um ecrã de computador. Isto é o que eles têm estado a fazer, pegando nas ideias básicas das armadilhas do Gale e adaptando-as a armas contra seres humanos, sobretudo bombas. O que mais importa não é a mecânica das armadilhas, mas a psicologia por trás delas. Armadilhar uma zona que fornece algo essencial à sobrevivência. Uma fonte de água ou comida. Assustar as pessoas para que um grande número delas fuja para uma destruição maior. Ameaçar a prole para atrair o alvo realmente desejado, o progenitor. Atrair a vítima para o que parece um abrigo seguro, onde a morte espera. A dada altura, o Gale e o Beatty deixaram para trás a selva e concentraram-se em impulsos mais humanos, como uma compaixão. Uma bomba explode. Dá-se algum tempo para outras pessoas virem em socorro dos feridos. Depois, uma segunda bomba mais potente mata também os socorristas. Isso parece-me um pouco imoral, comento. Quer dizer que vale tudo? Olham os dois para mim, o Beatty com dúvida, o Gale com hostilidade. Imagino que haja um conjunto de regras para o que poderá ser aceitável fazer ou não a outro ser humano. Claro que há. Eu e o Beatty seguimos o mesmo conjunto de regras que o presidente Snow usou quando sequestrou o Pita, retruca o Gale. Cruel, mas verdadeiro. Vou-me embora sem mais comentários. Sinto que se não for lá para fora imediatamente, irei simplesmente enlouquecer. Mas ainda estou na defesa especial quando sou apanhada pelo Haymitch. Anda, precisamos de ti de novo lá em cima, no hospital. Para quê? Pergunto. Vão experimentar uma coisa nova com o Pita, respondeu. Vão enviar a pessoa mais inofensiva do 12 que consigam encontrar para falar com ele. Alguém com quem o Pita possa partilhar recordações de infância, mas nada relacionado contigo. Estão a entrevistar pessoas neste momento. Sei que isso vai ser difícil porque qualquer pessoa com quem o Pita pudesse partilhar recordações de infância muito provavelmente seria da cidade e quase nenhuma dessas pessoas escapou às chamas. Mas quando chegamos ao quarto do hospital, transformado num espaço de trabalho para a equipa de recuperação do Pita, lá está ela a conversar com o Plutarque, Adele Cartwright. Como sempre, lança-me um sorriso que sugere que eu sou a sua melhor amiga. Ela oferece esse sorriso a toda a gente. Katniss, exclama. Olá, Adele. Cumprimento. Já tinha ouvido dizer que ela e o irmão mais novo tinham sobrevivido. Os pais, donos da sapataria na cidade, não tiveram a mesma sorte. Ela parece mais velha, com a roupa pardacenta do 13 que não favorece ninguém, o comprido cabelo amarelo numa trança prática e não em caracóis. Adele está um pouco mais magra, Mas era uma das poucas crianças no 12 com alguns quilos a mais. A dieta do 13, o stress e o luto pela morte dos pais contribuíram de certo para isso. Como tens passado? Pergunto. Foram muitas mudanças ao mesmo tempo. Os seus olhos enchem-se de lágrimas. Mas toda a gente é muito simpática aqui no 13, não achas? Adele está a falar a sério. Ela gosta genuinamente das pessoas. De todas as pessoas, não só de algumas que tivesse passado anos a selecionar. Eles esforçaram-se por nos fazer sentir em casa, digo. Penso que é uma declaração justa, sem exageros. Foste a pessoa que eles escolheram para falar com o Pita? Parece que sim. Coitado do Pita. Coitada de ti. Nunca compreenderei o Capitólio, declara Adele. Talvez seja melhor não compreenderes, sugiro. Adele conhece o Pita há muito tempo, comenta o Plutarque. Ah, sim, o rosto da Adele anima-se. Brincámos juntos, desde pequeninos. Eu costumava dizer às pessoas que ele era meu irmão. Que achas? Pergunta-me o Haymitch. Há alguma coisa que possa fazê-lo lembrar-se de ti? Andámos todos na mesma turma, mas nunca nos cruzámos muito, respondo. A Katniss foi sempre tão incrível. Nunca imaginei que ela reparasse em mim, admite Adele. O modo como ela podia caçar e entrar no forno e tudo mais, toda a gente a admirava muito. Eu e o Haymitch temos de lhe examinar bem o rosto para ver se ela não está a brincar. Quem ouvir Adele falar deve achar que eu quase não tinha amigos porque intimidava as pessoas, sendo tão excepcional. Não é verdade? Eu quase não tinha amigos porque não era amigável. Só mesmo Adele para me transformar em algo maravilhoso. Adele pensa sempre melhor toda a gente, explico. Não acredito que o Pita possa ter más recordações associadas a ela. Depois lembro-me. Esperem, no Capitólio, quando menti acerca de reconhecer a rapariga Avox, o Pita apoiou-me, dizendo que ela era parecida com Adele. Lembro-me, diz o Haymitch, mas não sei, não era verdade. Adele não estava presente. Não acho que isso possa concorrer com anos de recordações de infância. Sobretudo com uma companheira tão encantadora como Adele, acrescenta o Plutarque. Vamos arriscar. Eu, o Plutarque e o Haymitch, vamos para a sala de observação ao lado do quarto do Pita. A sala já está a abarrotar com 10 membros da equipa de recuperação, munidos de canetas e blocos de notas. O vidro de sentido único e o sistema áudio permitem-nos observar secretamente o Pita. Ele está deitado na cama com os braços amarrados. Não luta contra as amarras, mas agita continuamente as mãos. A sua expressão parece mais lúcida do que aquela que mostrou quando tentou estrangular-me. Mas continua a não lhe pertencer. Quando a porta se abre devagar, os olhos do Pita dilatam-se, assustados. Depois parecem confusos. Adele atravessa cautelosamente o quarto, mas quando se aproxima da cama, sorri naturalmente. Pita, é Adele, do 12. Adele? Algumas nuvens de dúvida parecem dissipar-se. Adele, és tu? Sim, exclama ela com alívio evidente. Como te sentes? Péssimo. Onde estamos? O que aconteceu? Pergunta o Pita. É agora, avisa o Haymitch. Eu disse-lhe para evitar qualquer referência à Katniss ou ao Capitólio, informa o Plutarque, só para ver que recordações do 12 ela consegue evocar. Bem, estamos no Distrito 13. Vivemos aqui agora, responde Adele. Isso é o que aquelas pessoas têm dito, mas não faz sentido, porque não estamos em casa? Pergunta o Pita. Adele morde o lábio. Houve um acidente. Também tenho muitas saudades de casa. Estava mesmo agora a pensar naqueles desenhos a giz que costumávamos fazer nas lajes de pedra. Os teus eram tão bonitos. Lembras-te quando desenhaste um animal diferente em cada laje? Sim. Porcos e gatos e outras coisas, diz o Pita. Falaste de um acidente? Consigo ver a transpiração na testa da Deli, enquanto ela tenta contornar a pergunta. Foi mal. Ninguém pôde ficar. Responde ela hesitante. Aguenta-te aí, miúda, incita o Haymitch. Mas eu sei que vais gostar de viver aqui, Pita. As pessoas têm sido muito boas para nós. Há sempre comida e roupa lavada. E a escola é muito mais interessante, continua a Deli. Porquê é que a minha família não me veio visitar? Pergunta ao Pita. Não podem. Os olhos da Deli começam novamente a encher-se de lágrimas. Muitas pessoas não conseguiram sair do 12. Por isso vamos ter de construir uma nova vida aqui. Tenho a certeza de que eles precisam de um bom padeiro. Lembras-te quando teu pai costumava deixar-nos fazer meninas e meninos de massa? Houve um incêndio, afirma o Pita bruscamente. Sim, murmura ela. O 12 ardeu, não foi? Por causa dela, acusa o Pita zangado. Por causa da Katniss. Começa a puxar as amarras. Não, Pita, a culpa não foi dela, assegura a Deli. Foi ela que te disse isso? Pergunta ele, rangendo os dentes. Tira-na dali, ordena o Plutarque. A porta abre-se de repente e a Deli começa a recuar lentamente para ela. Ela não precisa de me dizer. Eu estava... Começa a Deli. Porque ela está a mentir, é uma mentirosa. Não podes acreditar em nada do que ela diz. Ela é uma espécie de mute que o Capitólio criou para usar contra nós. Berra o Pita. Não, Pita, ela não é um... Tenta novamente a Deli. Não confies nela, Deli. Insta o Pita num tom de voz frenético. Eu confiei e ela tentou matar-me. Ela matou os meus amigos, a minha família. Nem sequer te aproximes dela. Ela é um mute. Uma mão surge pela entrada do quarto e puxa a Deli para fora. A porta fecha-se de repente. Mas o Pita continua a gritar. Um mute. É um mute nojento. Ele não só me odeia e quer matar, como já não acredita que eu seja humana. Doía menos ser estrangulada. À minha volta, os membros da equipa de recuperação escrevem freneticamente, anotando todas as palavras preferidas. O Haymitch e o Plutarque agarram-me pelos braços e tiram-me da sala. Encostam-me a uma parede no corredor silencioso. Mas eu sei que o Pita continua a gritar por trás da porta e do vidro. A prima estava enganada. O Pita é irrecuperável. Não posso continuar aqui, declaro aturdida. Se querem que eu seja o mimo gaio, terão de me enviar para longe. Para onde queres ir? Pergunta o Haymitch. Para o Capitólio. É o único lugar que me ocorre onde tenho uma missão a cumprir. Impossível, afirma o Plutarque. Só depois de todos os distritos se encontrarem em nosso poder. A boa notícia é que os combates estão quase a terminar em todos eles, menos no 2. Mas este é um bico de obra. É isso mesmo. Primeiro os distritos, depois o Capitólio, e então poderei dar caça ao Snow. Está bem, anuo. Mandem-me para o 2.